Rádio Inconfidência, a sintonia do bem. Bom dia, Rádio Inconfidência. Opa! Bom dia, Rádio Inconfidência. Em uma hora, 7h04. Bom dia. Bom dia. Sexta-feira, 20 de dezembro de 2019, está no ar mais uma edição do Diário de Notícias e vamos aí para alguns dos destaques da edição de hoje. Vamos começar falando nesta sexta-feira da Operação Natal, Ano Novo e Carnaval, que a Polícia Rodoviária Federal lança hoje, né? Operação Rodovida. Boa tarde para você que acompanha o programa do Aragão Filho aqui na Rádio Inconfidência. Estou com você para rezar essa oração do Ângelus, o anjo do Senhor, e rezar nesse momento, né, no meio-dia, a hora que os ponteiros do nosso relógio apontam para o infinito e o nosso coração aponta para Deus, para o céu, né? Rezemos juntos então. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo de Deus se fez homem e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos rezar também pedindo a proteção dos anjos que nos acompanham no nosso trabalho, nas nossas viagens, em casa, né, saindo, que os anjos estejam sempre conosco. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que o Senhor abençoe a você, o seu trabalho, o seu almoço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Amém. Amém. Agora são 12h06, em Ubuarama, intervalozinho de... 2 minutos e 11 segundos. É lá e cá. Estamos apresentando Aragão Filho, um repórter. Alta Escola Umuarama, o melhor centro de formação de condutores de Umuarama e região. Frotas renovadas, pistas cobertas, cursos especializados. A única com veículo adaptado para portadores de necessidades especiais. Alta Escola Umuarama oferece pagamento facilitado em até 10 vezes. Credibilidade e segurança é na Alta Escola Umuarama, na rua Ministro Oliveira Salazar, número 4730. Fone 3055-4955. Atenção, consumidor! A Gazin tem cozinha em aço, 4 peças com entrega e montagem grátis. Em 10 vezes sem juros de R$69,90. E a entrada para 10 de maio. Duplex Electrolux Frost Free, 10 vezes sem juros e entrada para 10 de maio. Roupeiro Reimbril, 6 portas, 10 vezes sem juros de R$69,90. Notebook Positivo Quad Core, 10 vezes sem juros de R$119,90. Vários tablets a partir de 10 vezes sem juros de R$29,90. E entrada para 10 de maio é na Gazin. O consumidor já sabe, o melhor custo-benefício tá aqui. Economia. A Câmara de Umuarama trabalha com transparência em tudo o que faz. No ano passado, reduzimos em 60% os gastos com manutenção de frota, 37% com despesas de pessoal, 53% com despesas de combustíveis e reduzimos em 45% as despesas com diárias e viagens. Uma economia de mais de 4 milhões de reais. Câmara de Vereadores de Umuarama. Atenção, servidor público. O Sicredi tem uma oportunidade incrível para você realizar seu sonho. O crédito consignado. Para você comprar ou trocar de carro, construir ou reformar, viajar com a família. São muitas vantagens. O valor é descontado em folha e as taxas são muito facilitadas. Tá esperando o quê? Vá agora mesmo até uma agência do Sicredi, informe-se e peça o seu. Não deixe seus planos para depois. Conte com o crédito consignado do Sicredi. Voltamos a apresentar Aragão Filho, o repórter. Agora são 12h09 em Umuarama. Pessoal lá de Cruzeiro do Oeste. Rádio em Confidência, a sintonia.